escada. 1 milhão nunca pagou o que é de graça. Feliz foi aquele que viveu, riu da bobeira e chorou quando valeu. A lua sorriu pra mim, simples assim. O sol brilhou e disse segue seu caminho. Sem palavras, só sentimentos. Sem tipos de sentimentos. Sem palavras, só atitudes e argumentos. Só movimentos e nenhuma trava. Show more flow, o som que foi. Sonho tão bom, vivi depois. Fui no tom e esqueci as dores. Vivi a realidade ao vivo e a cores. É um momento especial, todo mundo ergue a mão. Sonho que vive junto à realidade, irmão. Quando eu tô em paz, quando eu tô em paz, eu quero sentir isso muito mais. Hey! Continha básica no meu papel. Rasguei tudo, joguei pra cima e olhei pro céu. Quando eu tô em paz, quando eu tô em paz, eu quero sentir isso muito mais. Hey! Quando eu me sinto bem, quando eu me sinto bem, quero que você sinta isso também. Oh! Quando eu tô em paz, quando eu tô em paz, eu quero sentir isso muito mais. Hey! Quando eu me sinto bem, quando eu me sinto bem, quero que você sinta isso também. Oh! Como